Boa noite, galera. Hoje é sexta-feira e são meia-noite. Tá começando mais um Meia-Noite com Meia-Noite. Como prometido anteriormente, eu tô dando uma frequência maior e as postagens do Meia-Noite com Meia-Noite, agora nós temos o nosso blog, meianoitecommeianoite.blogspot.com.br. Ainda tá em um nível amador, mas é legal pro Meia-Noite com Meia-Noite se distanciar um pouquinho do RPG Mania, até porque são conceitos bem diferentes. O último Meia-Noite com Meia-Noite eu dei início a uma série do usuário 1000 Vultures do Reddit, que pode ser lida no Reddit NoSleep, reddit.com/r/nosleep, NoSleep, e teve uma recepção bem legal, assim, é bom ver que 1000 Vultures tá fazendo esse sucesso até depois do, bem depois do lançamento das histórias. E como são histórias bem escritas pelo usuário, fica muito fácil de aproveitar e o meu trabalho fica 10 vezes mais fácil. Hoje eu tô dando continuidade à série, acompanhando ainda o mesmo personagem principal que não tem nome, e a história de hoje se chama Balões. Vamos ver como é. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu frequentava uma escolinha que, pelo que me parece agora, era totalmente inflexível sobre a importância do aprendizado com atividades. Era parte de um novo programa desenvolvido para que as crianças evoluíssem no seu próprio ritmo, e, para facilitar isso, a escola encorajava os professores a serem bastante criativos em suas aulas. Cada professor ou professora tinha a liberdade de criar seus próprios temas, que seriam a base durante todo o semestre. E todas as atividades de matemática, leitura e outros tipos de matérias seriam feitas dentro desse tema. Esses temas eram chamados de grupos. Então, havia o grupo do espaço, o grupo do mar, da terra, e o grupo em que eu estava, chamado de comunidade. No país onde eu moro, você não aprende muito no jardim de infância. Nada muito além de amarrar os cadarços e compartilhar. Então, geralmente não tem coisas de importância para se lembrar dessa época. Eu, por exemplo, só lembro de duas coisas. Eu era o melhor em escrever o meu nome corretamente, e o projeto dos balões, que foi a marca registrada do grupo comunidade. Não passava de um jeito muito simples de mostrar basicamente como funciona uma comunidade em si. Em uma sexta-feira, no começo do ano, entramos na sala de aula e encontramos balões cheios de gás hélio, amarrado com uma cordinha em cada uma de nossas mesas. Junto havia uma caneta permanente, uma caneta normal, um pedaço de papel e um envelope. O projeto consistia em escrever um texto, colocar no envelope, amarrar na corda e desenhar qualquer coisa que quiséssemos na superfície do balão. A maioria das crianças começou a brigar pelas diferentes cores dos balões, mas eu comecei de imediato a escrever a carta, na qual tinha pensado muito nos dias anteriores. Todas as cartas tinham que seguir uma estrutura específica, mas fomos autorizados a ser o mais criativos possíveis dentro desse limite. O meu texto era mais ou menos assim. Olá, você encontrou meu balão. Meu nome é... E estudo no jardim de infância. Você pode ficar com o balão, mas espero que me escreva de volta. Gosto de desenhos animados, gosto de explorar, construir fortes, nadar e fazer amigos. Do que você gosta? Me escreva logo. Aqui está $1 para o correio. Na nota de $1 que eu coloquei no envelope, eu escrevi para Silos, bem na frente. O que minha mãe disse não ser necessário, mas achei uma genialidade da minha parte. A professora tirou com uma polaroid fotos de cada aluno junto de seu balão e nos fez colocar dentro do envelope com nossa carta. Ela colocou outra carta dentro do mesmo envelope que provavelmente explicava a natureza do projeto e sinceros apreços a quem respondesse e mandasse junto uma foto de sua cidade ou vizinhança. Essa era a ideia, construir um senso de comunidade sem ter que sair da escola, estabelecer um contato seguro com outra pessoa. Parecia ser uma ideia tão divertida. Durante as semanas seguintes, as cartas começaram a chegar. A maioria vinha com uma foto de uma paisagem diferente E toda vez que uma carta chegava, a professora fixava a foto em um grande quadro, mostrando de onde tinha vindo e o quão longe o balão tinha viajado. Foi uma ideia muito inteligente, porque estávamos sempre animados para ir à aula, todos querendo saber se nossa carta havia chegado. Durante todo o ano, uma vez por semana, tínhamos o direito de escrever de volta para o nosso amigo de carta, ou para o amigo da carta de um dos nossos colegas, caso não tivéssemos recebido a nossa ainda. A minha foi uma das últimas a chegar. Quando cheguei na sala, olhei para minha mesa e mais uma vez vi que não havia nenhuma carta esperando por mim. Mas assim que sentei, a professora me entregou um envelope. Eu devo ter parecido animado demais no momento, porque quando estava prestes a abrir, ela colocou a mão em cima da minha e disse: "Por favor, não fique chateado, tá ok?" Eu não entendi o que ela queria dizer com isso. Por que eu ia ficar triste se minha carta tinha finalmente chegado? Inicialmente, eu achei um mistério. Como ela sabia o que estava no envelope? Mas agora percebo que era óbvio que a professora verificava cada uma das cartas para ter certeza que não continha nada obsceno. Mas mesmo assim, como eu poderia ficar desapontado? Quando eu abri o envelope, eu entendi. Não havia carta nenhuma. A única coisa dentro da carta era uma foto Polaroid. Mas não dava para identificar o que era. Parecia um pedaço do deserto, mas estava muito desfocada para decifrar. Era como se a câmera tivesse sido movida enquanto a foto estava sendo tirada. Não havia endereço que eu pudesse escrever de volta. Eu fiquei arrasado. O ano escolar foi passando e as cartas pararam de chegar para quase todos os alunos. Afinal, você não tem muito o que ficar escrevendo para uma criança por tanto tempo. Todo mundo, incluindo eu, tinha perdido quase totalmente o interesse nas cartas. Então, eu recebi outro envelope. Minha animação foi rejuvenescida e me alegrava com o fato de ainda estar recebendo cartas, enquanto o resto dos meus amigos tinham sido basicamente abandonados por seus amigos de carta. Fazia sentido que eu recebesse outra. Não havia nada mais do que uma foto desfocada na primeira. Então essa provavelmente era para compensar a outra. Mas novamente não havia carta, apenas outra foto. Essa era menos borrada, mas ainda assim não conseguia entender. A foto mostrava um pedaço do topo de um prédio e o resto da imagem estava distorcida pela luz do sol. Por conta dos balões não viajarem tão longe e por terem sido lançados no mesmo dia, o quadro de fotos tinha ficado muito cheio. Então, os alunos que ainda estavam recebendo cartas agora podiam levar as fotografias para casa. Meu melhor amigo Josh foi o segundo aluno com mais fotos levadas para casa até o final do ano. Seu amigo de cartas era bastante cooperativo e mandou fotografias de toda a vizinhança para ele. Josh levou, acho que umas 4 fotos. Eu levei mais ou menos 50. Os envelopes eram sempre abertos pela professora antes de serem entregues a mim. Mas depois de um tempo, eu nem via mais as fotos. Entretanto, guardava em uma de minhas gavetas que abrigava minha coleção de pedras, cartões de beisebol, figurinhas de histórias em quadrinhos e pequenas miniaturas de tacos e capacetes de beisebol. Com o fim do ano letivo, minha atenção voltou-se para outras coisas. Minha mãe tinha comprado uma máquina de sorvete no Natal passado. Então, naquele verão, eu e Josh tivemos a ideia de montar uma barraca para vender os sorvetes. Achamos que faríamos uma fortuna vendendo cada um por $1. Josh mora em um bairro diferente, mas eventualmente decidimos que meu bairro seria melhor por ser maior. Fizemos isso por 5 semanas direto, até que minha mãe me disse que tínhamos que parar. E só recentemente entendo por que ela fez isso. No fim do dia de domingo da quinta semana, Josh e eu estávamos contando nosso dinheiro. Tínhamos feito um total de US$ 16 naquele dia. E enquanto Josh me alcançava meu último dólar, um sentimento de surpresa profunda me consumiu. Estava escrito para selos no dólar. Josh notou meu choque e perguntou se tinha contado errado. Contei sobre o dólar e ele disse: "Que demais, cara." Enquanto pensava, concordei. Realmente era demais. A ideia de que o dólar tinha voltado para mim depois de ter passado por tantas mãos me deixou quase atordoado. Eu corri para dentro de casa para falar com minha mãe. Mas minha empolgação, juntamente de sua distração por causa de um telefonema, fez com que minha história ficasse meio incompreensível. E ela apenas respondeu: "Uau, muito legal." Frustrado, eu corri de novo para fora e disse a Josh que tinha algo para lhe mostrar. De volta ao meu quarto, abri a gaveta e peguei um maço de envelopes e mostrei algumas das fotos. Comecei com a primeira e vimos mais umas 10 até Josh perder o interesse e perguntar se eu queria brincar na trincheira, que era uma vala de terra que ficava no final da rua. Então, foi isso que fizemos. Nós brincamos de guerra por um bom tempo, mas fomos interrompidos várias vezes por um farfalhar vindo do bosque ao nosso redor. Havia guaxinins e gatos de rua que viviam lá, mas era barulho demais. Então ficamos trocando palpites sobre o que era, na tentativa de assustar uns aos outros. Meu último palpite foi que era de uma múmia. Mas no final, Josh continuava insistindo que era um robô, por causa dos sons que estávamos ouvindo. Antes de irmos embora, ele ficou um tanto sério e me olhou nos olhos, dizendo: "Você ouviu, né? Parecia um robô. Você também ouviu, não foi?" Eu tinha ouvido, tinha soado mecânico mesmo, então eu concordei que provavelmente era um robô. Só hoje eu consigo entender o que nós ouvimos aquele dia. Quando voltamos, a mãe de Josh estava esperando por ele na cozinha com minha mãe. Josh contou para ela sobre o robô. Nossas mães riram e Josh foi para casa. Minha mãe e eu jantamos e depois eu fui para a cama. Eu não fiquei na cama por muito tempo, antes de sair de fininho e decidir que, devido aos acontecimentos do dia, eu revistaria todos os envelopes de novo. Pois agora tudo parecia mais interessante. Eu peguei o primeiro envelope e coloquei no chão junto com a foto desfocada do deserto bem em cima. Coloquei o segundo envelope do lado do primeiro e coloquei a foto do topo do prédio em cima. Eu fiz isso com todas as fotos até formar uma grade com cerca de 10 por 5. Sempre me disseram para ser cuidadoso com as coisas que eu colecionava, mesmo que essas não tivessem nenhum valor. Eu notei que as fotos iam ficando cada vez mais decifráveis. Havia uma árvore com um pássaro, uma placa de limite de velocidade, postes de luz, um grupo de pessoas andando para dentro de um prédio. Então, eu vi algo que me deixou extremamente angustiado. Tanto que agora, enquanto eu escrevo, eu lembro de me sentir tonto e capaz apenas de repetir uma pergunta mentalmente: por que eu estou nessa foto? Nessa foto do grupo de pessoas entrando no prédio, eu me vi segurando a mão da minha mãe, bem no fim da multidão. Estávamos na beira da foto, mas inegavelmente éramos nós. Enquanto meus olhos nadavam pelo mar de polaroides, eu comecei a ficar muito ansioso. Era um sentimento realmente estranho. Não era medo, e sim aquilo que você sente quando está em apuros. Eu não sei bem porque eu fui inundado com essa sensação, mas lá estava eu, me afogando na ideia de que eu tinha feito algo errado. E esse sentimento só se intensificou quando olhei para o resto das fotos. Eu estava em todas elas. Nenhuma delas era de perto, nenhuma delas eram só minhas, mas eu estava em cada uma delas. No lado, no fundo, na parte inferior do quadro. Algumas delas haviam apenas um pequeno pedaço do meu rosto no canto da foto, mas mesmo assim, eu estava lá. Eu sempre estava lá. Eu não sabia o que fazer. A nossa mente, ela funciona de um jeito engraçado quando somos crianças, e havia uma grande parte de mim que estava com medo de entrar em apuros apenas por estar acordado aquela hora. Sem falar que eu já estava me sentindo ameaçado pela sensação de ter feito algo errado. Eu decidi que eu ia esperar até o amanhecer. No dia seguinte, minha mãe estava de folga do trabalho e passou a maior parte da manhã limpando a casa. Eu assisti meus desenhos animados e esperei até um momento que achasse apropriado para mostrar a ela os Polaroids. Quando ela foi buscar a correspondência, eu peguei algumas das fotos e coloquei em cima da mesa, na minha frente. Assim que ela entrou em casa, já estava abrindo as correspondências. Jogou algumas fora e eu disse: "Mãe, você pode vir aqui, por favor? Eu tenho essas fotos." "Só um minuto, querida, eu tenho que marcar isso no calendário." Depois de um bom tempo, Ela veio até mim e ficou atrás da minha cadeira e perguntou o que eu queria. Consegui ainda ouvir ela mexendo com a correspondência, mas fiquei apenas olhando os polaroides enquanto contava tudo para ela. Enquanto eu explicava e apontava para as fotos, os e os oks dela foram diminuindo. E de repente estava totalmente calada e não mexia mais com a correspondência. A próxima coisa que eu ouvi foi como se ela estivesse tentando respirar em um lugar que não tivesse oxigênio. Por fim, ela estava arfando e simplesmente jogou o restante da correspondência em cima da mesa e correu até a cozinha em direção ao telefone. Mãe, desculpa, eu não sabia disso. Não fique brava comigo. Com o telefone pressionado contra o ouvido, ela andava, corria para frente e para trás enquanto gritava. Eu comecei a mexer nervosamente com a correspondência enquanto observava ela. Da abertura da carta que estava no topo da pilha, estava saindo um pedaço de algo que puxei sem pensar. Era outra Polaroid. Confuso, achei que uma das minhas Polaroids tinha de certa forma entrado dentro de um desses envelopes quando minha mãe tinha jogado-as na mesa. Mas quando eu virei e olhei, percebi que nunca tinha visto essa antes. Para aumentar o meu medo, era eu. Mas essa era uma fotografia tirada de muito mais perto. Eu estava cercado de árvores e estava sorrindo, mas não estava sozinho. Josh estava comigo. Essa foto era de ontem. Eu comecei a gritar pela minha mãe, que ainda estava gritando no telefone. Gritei repetidamente por ela até que respondeu com o quê? E a única coisa que consegui perguntar foi: pra quem você tá ligando? Ela respondeu que estava falando com a polícia. Ela pegou a foto da mesa e viu a nova Polaroid e colocou junto com as outras. Segurou o envelope na frente do meu rosto, mas eu estava olhando para o rosto dela, que ia perdendo a cor a cada momento que passava. Com lágrimas nos olhos, ela disse que tinha que ligar para a polícia, porque não havia nenhum carimbo do correio no envelope. Tá aí a história do usuário 1000 Vultures do Reddit No Sleep. A história se complica. E uma coisa que eu notei quando eu tava começando a gravar o episódio é que o personagem principal ele não tem nome. Isso é. Eu acho que isso contribui ainda mais para você se identificar um pouco mais, para você se colocar no lugar desse personagem. Novamente, eu tenho que parabenizar o usuário, porque essas histórias não têm um terror gráfico, como muitas histórias do NoSleep, coisa que eu já falei antes, é um terror bem psicológico. E aí, o que que vocês acham que vai acontecer com o nosso personagem principal sem nome? Quem será que tá tirando essas fotos? Quem será que fez as coisas lá da história anterior, Passos? Que se você ainda não ouviu, só descer um pouquinho a página que tá lá. Conforme novos episódios do Meia Noite com Meia Noite forem surgindo, eu prometo continuar lendo essa saga do 1000 Vultures para você. Vale lembrar o pessoal para que se vocês quiserem clicar nos anúncios do Meia Noite com Meia Noite.blogspot.com.br. Clique porque dá um dinheirinho, é legal para manter o podcast sempre ativo. Vou lembrar também vocês para acessarem o www.rpgmania.com.br, o melhor site do condado, onde eu e o NPC Thiago fazemos o RPG Mania Podcast, lendo aí aventuras de livros de RPG, e o Chaos Cast, onde nós comentamos as notícias principais do Brasil e do mundo de uma forma bem humorada. Acredito que é isso. Pro Meia Noite com Meia Noite e para o RPG Mania, meu nome é Meia Noite. Fiquem seguros e até a próxima semana.